tô querendo, tô. Taca fogo nessa mulher, essa danada não me larga, não desgruda do meu pé. Eu tô querendo, tô. Taca fogo nessa bandida, só não taco que se eu taco, minha vida tá perdida. Mulher ciumenta que vive de marcação, muito prudenta. 24 horas tá querendo atenção, me liga toda hora, quer que eu vá embora? Não, me deixa jogar bola com os meus amigos. Finge estar doente, sei que está carente, não. Tem mais a cervejinha de domingo. Eu tô querendo, tô. Taca fogo nessa mulher, essa danada não me larga, não desgruda do meu peito. Eu tô querendo, tô. Taca fogo nessa bandida, só não taco que seu taco, minha vida tá perdida. Eu tô querendo, tô. Taca fogo nessa mulher, essa danada não me larga, não desgruda do meu peito. Eu tô querendo, tô. Taca fogo nessa bandida, só não taco que seu taco, minha vida tá perdida. Oh, mulher grudenta, mas eu amo você. Não tem quem aguenta. Mulher ciumenta que vive de marcação, muito prudenta. 24 horas tá querendo atenção, me liga toda hora, quer que eu vá embora? Não, me deixa jogar bola com os meus amigos. Finge estar doente, sei que está carente, não. Tem mais a cervejinha de domingo. Eu tô querendo, tô. Taca fogo nessa mulher, essa danada não me larga, não desgruda do meu peito. Eu tô querendo, tô. Taca fogo nessa bandida, só não taco que seu taco, minha vida tá perdida. Eu tô querendo, tô. Taca fogo nessa mulher, essa danada não me larga, não desgruda do meu peito. Eu tô querendo, tô. Taca fogo nessa bandida, só não taco que seu taco, minha vida tá perdida. Eu tô querendo, tô. Taca fogo nessa mulher, essa danada não me larga, não desgruda. Eu tô querendo, tô. Taca fogo nessa bandida, só não taco que seu taco, minha vida tá perdida. Eu taca fogo, ou taca fogo na mulher, ou taca fogo, ou taca fogo na mulher, ou taca fogo. Taca fogo nessa bandida, só não taco que seu taco, minha vida tá perdida. Vou falar a verdade pra vocês, viu? Só não taco porque ela é o amor da minha vida.